Filhos e filhas, hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário, do Terço. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia! E o texto de hoje é próprio para o dia. Lucas 1, 26, 38, Nossa Senhora do Rosário. O anjo Gabriel foi enviado a Nazaré a uma virgem prometida em casamento, José. A virgem se chamava Maria. O anjo chegou e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela começou a pensar qual seria o significado de tal saudação. O anjo disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria perguntou: como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho. Este já é o sexto mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora do Rosário se celebra hoje. O Rosário nasceu do amor dos cristãos por Maria, objeto de recitação desta oração. O terço é de uma origem muito antiga. Os orientais, chamado anacoretas, usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. Nos conventos medievais, os irmãos leigos, que não rezavam o saltério pela pouca familiaridade com a letra, o latim, tinham a prática da piedade e da recitação de Pai Nossos. São Beda, o Venerável, sugerida a adoção de vários grãos enfiados num barbante. Depois, narra uma lenda que Nossa Senhora apareceu a São Domingos, indicou-lhe a recitação do Rosário como arma eficaz. Nasceu então a devoção do Rosário, que são como grinaldas de rosas oferecida a Nossa Senhora. Nossa Senhora, com o terço na mão, com o rosário na mão, eu levo a minha vida na tua presença. Meus pedidos, meus clamores, e mãe, oferece-os a Jesus. Oferece-os ao Senhor. Nossa Senhora, eu creio que sois fiel intercessora. E de modo particular, quando nós estamos nesta novena preparatória para Nossa Senhora Aparecida, acolha nossos pedidos, nossas preces. Com o rosário no coração, eu peço a vós, é Nossa Senhora, valei-nos, Mãe, socorrei-nos, Mãe. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós. Aliviai as tristezas e as dores que às vezes sentimos. Clareai o caminho daqueles